Você está ouvindo MachineCast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera, beleza? Então, estamos aí mais uma vez, como que súditos fiéis sempre saúdam o rei. Ó, oh. Obrigado, Edu. Oh. Obrigado. Não é o rei separatista, não. É rei de alguma coisa? O rei separatista. Junto aqui conosco ele, Zupão. Fala aí, galera, beleza? Cara, a comunidade roqueira, e eu me incluo nessa, se rendeu aos pés de Michael Jackson na canção Beat It, cara. Nos rendemos, cara. É, ah, deve ser legal essa música. Nossa. Que isso, como o cara não conhece, cara. Beat It, cara? Não, eu não disse que não conheço, só não sei o nome. Ô Zupão, o cara tá sendo isqueirinho na apresentação, imagine só. Imagina no podcast, vamos ver. O Team Blue já chegou com lança-chamas na mão, detonando fogo em tudo, velho. Nem isqueiro mais não, já é o lança-chamas, já, ó. O Pyro. Como vocês puderam ouvir aí, né? Junto aqui também ele, Spider. Salve, habitantes. E malandro era o Michael Jackson, que dormia de dia porque a noite é uma criança. Oi! Ah, merda, mano. Meu Otávio Deus, Mesquita mandou um abraço, né? Quem? Otávio Mesquita. A noite é uma criança, né? Um programa dele na Bandeirantes. É isso mesmo. Ah, é verdade. Meu Deus! Referência! Tá bom, então. Olha aí. Bom, pessoal, como vocês já devem estar sabendo, né? Vocês estão sempre sabendo, né? Principalmente o pessoal do grupo e do Telegram aí, né? O grupo do Facebook e o pessoal do grupo aberto no Telegram, que sempre ganha um spoilerzinho antes do dia do lançamento do cast, já devem estar sabendo que nós vamos fazer um cast sobre ele, o rei do pop, né? Pica das galáxias aí, das musiquinhas, né? MP3 aí, 3 por 1 real. Não, velho, quem falar que é 3 por 1 real, isso aqui vai apanhar, cara. Pô, e que musiquinhas? Nada de musiquinhas. Que isso, mano. Uns jingles aí. Só clássico, não, pô. Não. Reverência aqui ao rei do pop, né? Nosso querido, saudades, nosso querido Michael Jackson. Que, né, teve assim, uma carreira brilhante aí, com várias músicas legais, né? E muitas polêmicas aí. E hoje nós vamos relembrar tudo isso. Mas antes, né, um recadinho aí da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores singles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, agora dado o recado da Desert Studio, está na hora dos nossos recadinhos, não é, Eduardo? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você tá lá passeando pelo Facebook e quer ficar mais ligado aqui em tudo que rola na velha máquina, você pode ir lá estar acessando a nossa página lá no facebook.com/machinecast. E se você quiser trocar uma ideia aí com os machines, você pode entrar no nosso grupo lá no facebook.com/groups/machines. E você também pode ficar ligado no nosso Twitter, lá no perfil @machine_cast. E se você estiver lá na Alvanista, então junte-se à velha máquina lá na Alvanista também, lá no nosso perfil @machinecast. E se você quiser realmente ficar trocando uma ideia com a gente, seja no seu horário de trabalho, na hora de dormir, na hora do almoço, ou na hora que você estiver fazendo qualquer coisa, você pode entrar lá no nosso grupo aberto do Telegram, né? Se você quiser entrar lá, o link tá lá no nosso site, é só você dar uma clicada lá e seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Só não conte com o Spider. É, só não espera que o Spider vai responder. Já tava aqui preparando a minha participe já, mas não rolou. Vocês já me cortaram já. Bom, pessoal, e aquela história também, né? Não esqueça também de fazer aquela indicação, aquele que indica, né? Aquela famosa indicação de podcast. Se você escutou um podcast nosso aí, alguma edição e achou muito bacana, por favor, indique lá para aquele seu amigo, para sua mãe, para sua irmã. Coloca pro teu cachorro ouvir, vai que ele gosta. Sei lá, vai que ele indica aí também, enfim, né? Não sei. Não esquece de fazer aquela indicação que ajuda muito a gente aí, né? É isso aí, pessoal. Valeu. Esse comentário do Spider aí comprovou que o nosso podcast é bom pra cachorro. Oi! Caraca, essa foi uma piada de oportunidade. Bem, mas... Meu Deus. Bom, dados, recadinhos aí, tá na hora da gente começar a falar sobre Michael Jackson, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Voltamos e vamos começar agora o nosso cast sobre Michael Jackson. Mas, gente, antes de nós... Só uma coisa aí, Tindy. Oi. É Michael. E o que não é Maicon. Ah, beleza, mas não... Mas... na escola Albert Wesker, né? Repete. É o quê? Michael. Então tá. É. Bom, pessoal, voltamos, vamos falar sobre Michael Jackson. Pronto. Sabia que ele ia trocar. Já era te esperar, Eu também sabia que essa vinha, velho. Ai, vamos lá. Bom, pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar sobre Michael Jackson. Certo, Edu? É isso aí? É, mais ou menos. É, eu meu corretor. O Eduardo é meu Google corretor ortográfico. É o corretor, ai. Enfim, gente, quem é aqui que tem noção de que Michael Jackson começou a cantar lá na década de 60, cara? Pois é, cara. Caraca, 60 é muito tempo, né, cara? Quem é? Qual outro cantor? Eu acho que talvez só hoje em dia o Paul McCartney, pra, da década de 60 ou é 50, eu nem sei. Qual que é a pergunta? Qual outro cantor da década de 50 ou 60 que vocês conhecem hoje em dia ainda? Cara, acho que os Stones é de que ano? Ah, eles ainda estão tocando? É, eles fizeram o show ano passado. Olha aí. Só tá as caveiras no palco lá, mas os caras estão tocando ainda, velho. É, tipo assim, né, eles fizeram uma turnê que era tipo assim, ó, a banda não vai mais fazer shows, não sei o quê. Sim. Aí beleza, ficou um ano parado e voltaram a fazer show. É, isso é tudo marketing, velho. É tudo marketing isso aí. Ah, né? Não é, cara, é a galera que comprou o ingresso falou, pô, eu tenho o último ingresso da carreira dos Stones, não sei o quê, já não vale porra nenhuma ingresso mais, que eu já fiz outro show, já não é mais o último. É igual o Black Sabbath e o Ozzy, eles estão anunciando o último show aí pra esse ano aqui. Vão rodar o mundo fazendo o último show. Daí o ano que vem esse cara faz outro show de novo. Porque o Ozzy não vai morrer nunca mesmo, né? O cara é imortal, velho. Pariu, tanto que já bebeu, já se drogou. Mas eu acho que de famosos, assim, se eu não me engano, que continua Rolling Stones, The Who, eu acho que é de 60 também. É, Roberto Carlos. Bee Gees, se eu não me engano. Roberto Carlos deve ser da década, deve ser do século XIX, cara, talvez. Cara, na verdade, rumores apontam que Roberto Carlos, na verdade, perdeu a perna quando tentou ajudar Jesus na crucificação. Caralho. Então, cara. Caraca. Nada comprovado. Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que não é comprovado. Gente, vocês acham realmente que essa história de vou fazer o último show é marketing? Ah, cara, com certeza. Será que dá certo isso daí? Será que dá certo? Ah, não sei se é muito marketing não, cara. Porque esses caras já têm dinheiro sobrando já, cara. Carreira estabelecida. Se isso dá certo, digo o seguinte, gente, esse... É o último cast. É o último, viu? O próximo cast vai ser o último, viu? Não deixem de ouvir. Machine Cast não vai acabar, cara. No próximo, não vai ter mais cast. Ó, vocês falaram de banda que estão acabando aí. Aerosmith tá falando que esse é o último ano que eles tocam também. Ah, se bem que tem algumas que poderia ser o último mesmo, né? Mas o Aerosmith tem um detalhe, porque o Steve Tyler tá querendo seguir carreira solo. É, ele já até gravou. Ele vai partir direto pro inferno, né? Solo. É, puta, né? Que tá com o pé na cova já, o miserável. Tem alguns que pode ser o último mesmo, né, minha gente? Porra, não precisa nem ser velho, né? Pode ser de hoje. Né, cara? O Wesley Safadão podia ser puta o último. Que pariu, velho. Não ia fazer falta. A última safadeza. Mas... Putz, cara. Tem tantos que podia ser o último aí que se a gente fizer, dá um cast inteiro só disso aí. Dá mesmo. Anitta, essas porra aí, velho. Epa, olha aí, os fãs estão parando de ouvir isso. Os fãs parando de ouvir o cast. Bom, Eduardo, eu peço o seguinte, me guie aí, Eduardo, sobre Michael Jackson. Por onde nós podemos começar a falar do nosso querido rei do pop aí? Quando foi que surgiu a primeira vez o nome Michael Jackson, né, no mundo pop da música? Cara, o negócio é o seguinte, o Michael Jackson, ele, desde a infância dele, né, cara, ele vem de uma família aí tradicional de músicos, o pai dele trabalhava na indústria de música, os irmãos dele, né, todos eram, o pai dele, na verdade, fez com que todos eles ingressassem ainda crianças na carreira musical e tudo. É, eu não queria ter te interrompido, mas eu ia falar justamente isso, né? Quando tu falou que todos eram, né? Todos foram obrigados a ver, né? Obrigados à base de muita cintada, né, velho? Mais ou menos assim como como eu fiz com o Spider, com o Zupão, com o Eduardo, assim. Obriguei a todos serem podcast. Não é, cara? O Eduardo nem sabia que existia podcast na época, olha aí. Tá vendo, cara? É, oi. E eu fui arrebanhado. Pois é, hoje em dia é o garoto social aí, ó. Olha aí. Tá vendo, cara? Mas não mudou muita coisa, Spider. Me diz aí, Eduardo, quantos podcasts tu escuta? É, então... Porra, do nem o nosso você não escuta, velho? É sacanagem, velho. Nem uma streamcast você escuta. Não, o nosso eu escuto. Eu estou temporariamente... agora eu tô ouvindo pelo PSP. Eu consegui colocar pra ouvir. É, pelo menos pra isso, mas você viu. Mas eu tô ouvindo... É, mas aí eu tô ouvindo novamente. Mas por enquanto tô ouvindo os nossos que eu não ouvi, é, sabe? Que episódio mas tá em breve eu tô ouvindo agora a segunda parte do Cavaleiros do Zodíaco de novo. Meu Deus. Caraca, qual foi o último mais atual que você ouviu, assim? Cara, o mais atual que eu ouvi foi... Tá, já entendi. Não tem nenhum atual. É, beleza. É o Cavaleiro do Zodíaco, é. Mas enfim, nele. Segue lá, Edu, segue lá. Então, cara, então o Michael nasceu, né, na cidade de Gary, lá em 29 de agosto de 1958. Olha, considerando como Estados era Unidos. O pai dele, eu acho que ele não nasceu. Ele foi arrancado da barriga da mãe. É mais ou menos por aí, a base de cinta. Nasce de uma vez, né? Desgraçado, que eu tô precisando de dinheiro. Tô precisando de um guri pra trabalhar aqui, pô. Tô precisando de um vocalista pra essa banda, cara. Desse Zé Ruelo, já fiz 5 já e nenhum adiantou. É, vamos deixar bem claro aqui para os ouvintes que nós compartilhamos da posição do Michael de ter toda essa revolta contra o pai dele. Sim. A gente, como se diz, nós somos solidários nesse ponto. Ah, é? Ele não gostava do pai? É. Pô, o cara é tão gente fina. Né, cara? Ó. Então, aí ele, com 5 anos de idade, o pai dele já começou a botar ele lá pra cantar, dançar, fazer tudo e tal. Ele já fazia parte dos Jackson 5 aos 5 anos de idade. Ele já tava começando a fazer apresentação com os irmãos dele e tudo. E aos 11 anos, ele assumiu como vocalista dos Jackson 5. Olha aí. E qual é o grande sucesso dos Jackson 5, Edu? Então, cara, a música do Michael dessa época aí que fez mais sucesso aí junto com os Jackson 5 e tal foi ABC. Cara, essa música é muito foda, cara. Inclusive, até hoje, essa música ela é muito utilizada assim, em alguns lugares que tem ensino de língua estrangeira pra crianças, né? Porque ela tem aquela toda jogadinha, né? ABC, it's easy like 1, 2, 3. Né? Então você vai aquela a contagenzinha, o alfabeto e tal. Mas tiveram muitas outras músicas muito boas, cara. É, por exemplo. Como... Ô, Supão, me ajuda aí. Ah, cara, dessa época, além do ABC, I Will Be There é bem conhecida. I'll be there. Sandy Júnior fez uma versão em português aí. Ah, é? Sério? É. Nossa. Sério, cara. Aquela com você também senti. É, exatamente. Uma coisa. Como é que é? Peraí, canta. Dentro. Canta aí, que eu não lembro. Aquela com você. Mas é, Elza, pô, junto com ele, Elza. Não, pô, eu vou. Se eu fizer isso, eu vou tirar o brilho do cara. Pode ir, Du. Segue em frente, vai lá. Não, cara, não. Meu momento do Júnior já foi. Eu como cantor, eu sou um ótimo podcast. Pô, então, mas o I Want You Back também é deles, né? É meio famosinho, né? Sim, essa daí eu não lembro. É, também nome, é deles. Mas assim, Edu, olha só, o que eu lembro, que né, pra mim, que eu mais gostava da época dos Jackson 5, era o desenho animado dos Jackson 5. Putz, cara, tinha um desenho animado, verdade. Nostalgia pura, cara, aí, ó. Quem nunca assistiu o desenho dos Jackson 5 aí? Que eles ficavam dançando. Diga-se de passagem. Era muito legal. Diga-se de passagem, velho. Ó, velho. Né? E diga-se de passagem, esse desenho animado dos Jackson's 5 foi meio que acendeu a fagulha no Michael, que depois fez ele entrar de cabeça em vários projetos aí que a gente vai falar mais pra frente. Olha aí, cara. Olha aí. Mas, Edu, uma coisa muito importante de se falar aqui, seguinte, pessoal, a gente vai falar tudo sobre o Michael Jackson? Não. Infelizmente, nós não vamos conseguir abordar tudo. Nós vamos falar do que a gente, pra nós, a gente acha mais interessante e mais importante. Mas também pode ser que a gente deixe passar alguma coisa, ou esqueça, ou a gente deixe passar de propósito. Enfim, complementem nos comentários, enfim, não tem problema, né? A gente vai falar o que a gente acha que o tempo nos permite, porque senão a gente ia ficar falando muito, muito, muito tempo, com todos os pontos. Eu já acho que esse cast vai ser dividido em duas partes já. Não é, cara? Eu só de música. Acho. Pô, só de música. Achei que fosse a era preta e a era branca, né, velho? É, pode ser, cara. Dois casts, velho. E a era branca, né? Vai ser. Os casts vão ser o seguinte: Machine Cast tal episódio, Black e depois a White. É, Black e depois o White, né? Boa, quando você, cara, falou do Jackson, Jackson 5, que você mais gostava, pensei que você ia falar do cabelo. Não é, cara, todo mundo cabelinho Black Power redondinho. É, cabelo e microfone, né, mano? Tipo isso aí. Era muito massa, cara. Era muito massa. Então, cara, é importante a gente lembrar aqui também, citar, né, que ele começou lá em 1971, ainda como vocalista dos Jackson 5, ele permaneceu ainda como vocalista do grupo mais um tempo, ele começou a fazer a carreira solo dele. Mas nos Jackson 5, o talento dele era tão grande que ninguém mais queria saber do resto, era só ele, né? Era só ele, cara. E ele lançou aí o primeiro CD solo dele, né, de 1972, que é o Band, que inclusive a música mais famosa do disco é justamente a música tema do disco, que é Band. Tinha quantos anos aí? 12? 11 anos. 11. Ô, Du, você sabe de uma lenda aí dessa música aí? Que Ben era o nome de um ratinho de estimação que ele tinha quando era pequeno. E a música é meio que uma homenagem a esse ratinho, como se fosse um amigo dele, assim. Olha só. Mas é, cara, é justamente. E utilizaram tanto essa ideia que tem um filme que é chamado A Vingança de Willard. Que a música tema do filme é justamente Ben. Que o filme trata a história de um carinha lá, meio psicopata lá, tem alguns problemas e tal, que ele tem como um amiguinho dele lá um ratinho, aí com o tempo ele tipo vira tipo chefe de um monte de ratos assim, coisa e tal, tipo hipnotiza os ratos e tudo, é muito louco o filme. Mas aí a música tema do filme é justamente a Ben, uma referência a essa história do ratinho. Olha aí, olha aí. Que massa. Legal. Eu vi um documentário do Walt Disney que ele também, antes do Mickey, antes da fama, assim, ele tinha um ratinho de estimação, cara. Numa das épocas bem pobres que ele teve, assim, né? Antes da fama, tudo, ele teve um ratinho de estimação, cara. E será que era um ratinho branco? Era um ratinho branco. Walt Disney, ratinho. Daqui a pouco a gente chega lá, Massa, velho. Então, cara, aí ele vai lá seguindo a carreira dele junto com os Jackson 5 e a carreira solo dele. Aí ele resolve se desligar de vez dos Jackson 5. Mas ele decide isso por conta? O pai dele acha que é melhor ou qual é que é? Cara, é meio... É um pouco meio que obscuro essa parte, assim. Não consegui achar uma fonte confiável do que realmente foi, não. Mas o que mais pareceu foi que ele mesmo decidiu seguir a carreira solo sozinho, sem os irmãos dele. E os irmãos dele até continuaram fazendo né, foram os Jacksons depois que ele saiu. Ah, os irmãos continuaram. Continuaram. Um outro irmão do Michael entrou no lugar dele também pra compor a equipe. Era mais novo? Não, era mais velho que o Michael. Era mais velho. Era mais velho. Aí ele entrou também pra compor a equipe e tal, mas o Michael, me parece que já em acordo com a gravadora dele, a gravadora parece que teve bastante influência nisso, porque os Jackson's 5, na verdade, o pessoal já ia pra assistir o Michael, saca? Os outros já, nessa época, eles já eram coadjuvantes do Michael, eles já ficavam só no passinho ali e tal, de tipo backing vocal, enquanto o Michael fazia passo solo, cantava solo, fazia tudo ele solo. Ele era o menor do grupo, ele que cantava, ele acabou virando frontman, assim, né? Acho que até sem querer do Jackson's 5 mesmo, né? E teve uma parada aí, em 75, eles mudaram de gravadora. Eles saíram da Motown e foram pra Epic. É que eles queriam ser Epic. Nossa. Caraca, quem bloqueou você? Pelo amor de Deus, hein? Hoje tá feio, velho. Hoje tá feio. Caraca, deu até uma desmotivada aqui. Né, cara? Bom... Hoje. Eles, mas aí... Em 75 eles saíram da Motal e foram pra Epic. Assim, eles tomaram alguns processos judiciais aí e o nome Jackson's 5 teve que ser mudado pra The Jacksons. Na Epic eles iam ter mais liberdade pra produzir as músicas e tal, e ali o Michael começou a escrever mais músicas. Começou a compor mais músicas, né? E se dedicar mais também à carreira solo dele e tal. E aí, mas ainda tava chegar... levando chicotada, não? Cara, nessa época eu acho que não. Eu acho que ele também ainda acho. Será? Eu acho que ele ainda tava. Eu acho que ele só saiu da casa do pai dele e tudo, acho que nos anos 80. Caramba, bem depois, então. E aí ele foi morar sozinho, foi fazer tudo sozinho. Caraca. Me parece que foi. Mas eu sei que o estrelato dele, assim mesmo, o marco na carreira dele, começou com o CD Off The Wall, que é de 1979. É o primeiro CD, o primeiro disco solo dele, né? E já, o primeiro já foi o primeiro foda, assim. Solo sem banda, sem nada, né? Tipo... É o primeiro completamente ele, com músicas escritas por ele. É que os primeiros dois, acho que são dois antes do The Wall, né? Que ele tem, Edu, ou não? É, ele tem três antes, né? Que é o Ben, o Got To Be There, que é de 72 também, e o Music and Me, que é de 73. É. Mas desses três discos aí, a gente ainda vê muita influência dos Jackson's 5 nele ainda, sim, sabe? O estilo da música. O cabelo. E tal, ainda é... Cabelo, é verdade, é verdade. Cabelo, microfone forte. Não é, cara? Então, ainda é uma influência bem forte da época dos Jackson 5. E o legal é que a diferença desse último do Jackson 5 pro primeiro dele, solo, assim, longe do Jackson 5, são de 6 anos, né, cara? Então, tipo, o último que ele lançou com eles era 73 e daí o Off The Wall é 79. E esse CD, o Off The Wall, ele já chegou bombando. Foi... Esse CD dele, o Off The Wall, é um dos 5 CDs dele que estão na lista dos mais vendidos mundialmente, saca, velho? Sim, tem a lista, né, de todos os álbuns mais vendidos na história da música... O Michael Jackson tem 5 álbuns nessa lista. Caraca. O primeiro álbum dele a figurar nessa lista foi justamente o Off The Wall. Não é pouca coisa não, cara. Porra. Não é não. A primeira música desse álbum aí é a Don't Stop Till Get Enough. Que, olha aí, é a música de abertura do vídeo show até hoje, cara. Cara. Até hoje, cara. 27 cara, anos, cara, mais. Cara. Quantos anos? A música 37 ainda anos. É a mesma, é legal ainda, mas o programa... Ah, não. O programa, pelo amor de Deus, velho. O programa já afundou, cara. Ele já foi muito bom, mas... Cara, você sabe como tem gente que não faz nada na vida quando o cara tá vendo vídeo show de tarde. Ou nos grupos de Telegram. Puta merda. Abraço aí, Anderson Costa. Cara, e me parece que nessa época aí do Off the Wall, já, né, no lançamento do Off the Wall, o Michael já começa a ser ali, né, já visto ali como um grande nome da música, saca? Uma pessoa muito influente e tal. Nessa época o Michael já não é simplesmente um cantor, né? O Michael Jackson, ele é um artista muito completo. Ele é cantor, ele é compositor, ele é dançarino, ele é produtor, ele é empresário, ele é arranjador vocal, ele é filantropo, ele é pacifista. Quanto a isso... Ele era ativista. Nossa senhora. Saca? Caraca, parece a Daenerys, né? A rainha dos dragões, a mãe, a senhora dos... A libertadora de escravos, a não sei o quê. Não é? Meu Deus. Caraca. Mas isso, o Edu, isso não é um privilégio só do Michael, né? Como eu sei muito pouco de música, menos ainda de artista e coisa e tal, mas uma coisa que eu sei, diferente dos artistas brasileiros aqui, dos cantores brasileiros, é que os americanos são muito mais completos como artistas, né? Porque eles não são só cantores, eles tocam, eles compõem, eles dançam. E aqui... máximo, dá uma sacudidinha pra um lado, um pezinho pro outro, e é isso aí. É. Tirando o grupo, cara. Dominó, né? Porque aqueles lá... Não é, cara? Eles eram... Eles não sabiam dançar, mas eles se moviam assim, de uns movimentos tipo Power Rangers, tá ligado? Ficava pulando, dando os mortal. Merda, parecia os Power Rangers, tá? Que merda, cara. De Michael Jackson a Dominó, puta que pariu. Triste, né, Zupão? Triste. Não é, cara. Ó, oh, velho, mas aí você deu abertura agora, Zupão. O seu comentário foi muito pertinente por causa de uma coisa, eu acho que, cara. Ele deu abertura, já foi bem pertinente, né, Edu? O Zupão comentou muito bem, cara. Porque o que acontece? Esses artistas no Brasil, né, Dominó, Polegar, o começo da carreira de Vanessa Camargo, KLB, Sandy Júnior no começo da carreira, acho que até hoje, até o fim da carreira deles, né, na verdade. Eles são no Brasil, eles são considerados artistas pop. Então o Michael Jackson tinha aquela coisa, né, ele era o título de rei do pop, o maior artista pop. Ainda é. Não sei o que e tal. Não, sim. Não ou sim? Mas naquela época... Velho, você fala, assim, pelo menos pra mim, saca? É. Que não conhecia bem o Michael na minha infância. Ah, eu conhecia, cara, gente boa, jogava bola ele. Com ele. O trabalho dele é o bosta. Saca, na minha infância. Tá ligado, tá ligado, ô Spider, tá ligado? Falando mal do Resident Evil, eu e o Nilson. O Eduardo tá no mesmo caminho, cara. Mesmo caminho, bem dessa. Não, cara, pode falar mal do que ele adora, que fica bravo. Eu não conhecia. Não, eu não conheci o Michael. Não conheci o Michael por querer, pronto. Não, o que acontece? Eu ouvi esse negócio, o rei do pop, não sei o que e tal. Cara, eu tinha uma visão que Michael Jackson fosse ser tão podre quanto esses negócios, saca? Tão ruinzinho, que depois eu peguei, quando eu peguei assim, fui ver, cara, tem uma diferença muito grande do que é considerado pop na cultura americana do que é considerado pop na cultura brasileira, saca? Ah, ok. Mas eu garanto que na época não tinha como comparar, porque esses artistas aí, Michael Jackson saiu bem antes. Tu conheceu o Michael Jackson antes de saber que todos esses outros artistas eram pop. É, mesmo por, sei lá, Michael Jackson sempre tocava, né, cara? Então, uma vez ou outra, você conhecia as músicas dele. Às vezes você conhecia as músicas e nem sabia que era ele que tava cantando. Não, era aquela coisa, você conhecia, então eu gostava de algumas músicas. Só que era aquela coisa assim, você ficava com vergonha de falar que você gostava de Michael pra ninguém te comparar com quem gostava dessas coisas, entendeu? Com quem era fã de Dominó, de Polegar. Sério? Caraca, nunca, sério, nunca passei eu por isso, cara. Eu acho que essas pessoas que passavam vergonha. É, cara, eu... Cara, nossa, eu tinha... A gente sofria muito bullying por conta de gostar dessas coisinhas. Yeah, cara, tá, eu vou bem te que falar que aí, hein? No meu caso, no, assim, eu não gostava dessas porra aí, não. Mas Michael Jackson eu gostava. E eu escutava, cara. E, sei lá, eu gravava... É, quando eu ganhei o disco Dangerous, eu gravei em fita cassete... E tipo, quando eu ia sair de carro com meu pai no final de semana, eu pedia, enchia o saco dele pra ele colocar aquela fita lá pra gente ficar escutando, sabe? E escutava em casa e falava com o pessoal na escola. Tipo, pelo menos no caso de Michael Jackson, não rolava uma cara, zoeira assim, não. É igual Madonna. Que a Madonna é considerada a rainha, pop, é. Né? O Michael, o rei, ela é a rainha. Houve uma certa época em que você falar, não, cara, eu gosto de Madonna. Era, velho, era motivo pra você sofrer bullying mortal. Ah, tu falou na Madonna, eu vou ter que confessar uma coisa aqui agora. Até muito pouco tempo eu achava que a Madonna era argentina. Puta que pariu, velho. Por causa da Evita, mano. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Não, Team Blue. Mas você é um separatista mesmo, né, cara? Desculpa você aí. Se separa do aí. Mundo, né? Mano, desculpa, você não conhece os clipes antigos dela, as músicas mais antigas desculpa dela? Desculpa aí. Porque essa música Evita é nova. Caraca, é bem nova. Nova, sim, desculpa né? Desculpa aí, eu já pedi desculpa. Vocês querem que eu saia do cast, caralho? Pega aí, Edu, fica com essa porra, Brechê. Então, agora que o Team Blue saiu, estamos continuando só nós. Então, cara, aí o Off The Wall foi, né, esse sucesso todo. E o segundo disco, né, completamente solo dele aí, que, cara, também tá lá na lista dos cinco maiores... Tá lá na lista, é o segundo disco dele que entrou na lista dos mais vendidos em todo o mundo, que é o disco Thriller, de 1982. Aí sim, cara. E, cara, esse álbum é foda pra caralho. Põe um monte de pia aí, Bu. Esse álbum é foda, cara. Ele não tem. Ele é o álbum mais vendido de todos os tempos, cara. Estima-se que ele vendeu assim aproximadamente 110 milhões de cópias até o presente momento, assim, porque teve um relançamento desse álbum aí, acho que em 2008 ou 2009, quando ele supostamente morreu, teve um relançamento do álbum. Então dá aí na casa dos 110 milhões de cópias, cara. Esse álbum é muito foda, cara. Tá lá no Guinness Book esse álbum como mais vendido, saca, velho? E você pegar assim uma música pra falar, pô, essa é a música do álbum, é complicado porque o álbum tem três músicas aí, cara, que as três estão no mesmo nível de importância na carreira e na cultura pop e em tudo, saca? A começar aí pela música tema do disco, que é Thriller. Aí, o que acontece, cara? Thriller, ela é super importante, porque ela foi um divisor de águas no cenário musical, por ser o primeiro videoclipe trabalhado como um filme de curta-metragem. E o Michael fez coisas inéditas nesse clipe. Primeiro, ele convidou o Richard Pryor, que era um artista americano super famoso na cultura de filmes de terror e tal. Tinha uma voz muito marcante. Então ele convidou o Richard Pryor para ser o narrador do clipe. Ele escreveu, roteirizou. Eu não tenho certeza se ele mesmo dirigiu. Não foi o Romero, não? Não. Ele se inspirou no Romero. Ah, é? Ah. Ele tem inspiração do Romero também. É por isso que é muito importante, cara. Olha a salada de cultura que ele coloca no negócio. Olha aí. Então ele roteirizou, escreveu e eu não tenho certeza se dirigiu. Uma historinha curta-metragem que contasse uma historinha onde o filme se encaixa. Peraí, uma historinha que contasse uma historinha legal. um roteiro que contasse uma historinha onde o clipe encaixa, né? Fica quieto, Zupão. Deixa de ficar defendendo o cara. Deixa eu zoar o cara, porra. Eu passo o cast todo sendo zoado, aí quando eu vou zoar, vocês ficam ajudando. Fica quieto aí, cacete. Você tá de mim, não mudou. Caralho, vou sair. Pega pra encher essa bosta. Nossa. Né, cara? Então ele se inspira no George Romero e faz toda uma coreografia com vários zumbis que estão na noite, assim, e tal. Então faz uma coreografia com vários zumbis. Aí o clipe ganha um prêmio de melhor produção de efeitos visuais com a transformação dele próprio em zumbi. Entra pro Guinness Book com o recorde de maior, acho que é da dança com o maior número de dançarinos em sincronia perfeita. Ah, era legal mesmo. Cara, que são todos os dançarinos, até hoje, é considerado como a coreografia perfeita. Eles estão numa sincronia muito perfeita uns com os outros. Sim, eu notei isso na época, notei. Ó, curiosidade à parte, foi dirigido pelo John Landis. John Landis, né? John Landis, grande. Então a direção não ficou pro Michael Landis. Grande John Landis. Grande John Landis aí, então a grande direção dele. Então ganhou esse prêmio aí também da coreografia. E ele inaugurou a era de videoclipes, né, cara? Que até então você não tinha videoclipes trabalhados pra música, pra servir como propaganda pra música e tal. Tudo começou, de fato, com o que o Michael fez pro Thriller. E ele quebrou paradigmas, porque além de criar um curta, dentro do curta tinha um videoclipe pra divulgar... Nossa senhora, olha só, quanta coisa. É muita coisa, né, cara? Não é, cara? Essa é música... E fora toda... Quando o cara cria algo inovador, ele arrebenta, né, cara? Puta que ele pariu. Ele arrebenta. Essa música influenciou, cara, a dança, a moda, a própria cultura musical e a TV, cara. Assim, foi um divisor de águas, literalmente, cara. Sim, sim. Tanto que essa jaqueta vermelha que ele usa no clipe, ela virou um dos artigos mais vendidos nos Estados Unidos no ano de lançamento do disco, saca? Todo mundo queria ter uma jaqueta vermelha igual a do Michael. Uma coisa que tu falou aí dos zumbis e coisa e tal, mas antes tem que falar do lobisomem, né? Que era legal, né? A transformação também, do lobisomem, né? Porra. Elite é uma referência, né, cara, aos monstros clássicos, sim, da cultura pop, sim, né, cara? O vampiro, o lobisomem, o zumbi, sim, e tal. Mas me diz uma coisa, quem de vocês já viu o Thriller lá com o Michael Jackson indiano? Eu já vi. Vixe, nossa. Não viu, cara, Zupão? Nem sabia que eu também não. Caraca, sério? Vou pegar agora. Vocês não vão estragar a imagem desse clipe, não, né? Tim Blue, você tem que colocar o link do Michael Jackson indiano. Vou colocar o link Michael Jackson no indiano no post. Mas vou passar aí pro Zupão e o Colimar. É o Colimar. Pra vocês verem, olha aí. Esse Michael Jackson indiano, inclusive, eu conheci ele por causa de uma outra música dele, não pelo Thriller. Não, eu ia falar que a Thriller é a minha música preferida aí do Michael Jackson, cara. cair de quem não é. Pois é, só lamento então. Cara, não é a minha. É. Cara, vou te falar. Eu gosto muito de Thriller, mas não eu é a minha. Eu nunca te favorita. Chamei de mentiroso, Edu. Cara, dos clipes, o clipe que eu mais prefiro dele é o Thriller, mas a música, a minha música preferida dele é o Beat It. É, a minha favorita ainda não chegou. Cara, o Zupão falou interessante, a Beat It também é outra música super importante desse disco, porque é justamente a Beat It que ele faz uma aproximação com outros gêneros Sim, musicais. Sim, exatamente. Né? A Beat It, ele chama aí, ele convida aí o... me parece que é o guitarrista da Van é, Halen. É, o guitarrista da banda Van Halen, o famosíssimo Ed Van Halen, que é um cara foda. O solo dessa música é impressionante, é muito, muito, muito foda, cara. Não é, cara? E nesse disco aí, o Michael já começa a essas tendências, cara, de convidar outros artistas de outros segmentos da música ou do cinema e tal, pra fazer uma mesclagem, misturar as culturas e tal, e fica muito interessante, cara. E outra música aí, a outra música que é muito importante nesse disco também, a gente não pode deixar de comentar dela, que é Billie Jean. Que é justamente a música que o Michael fez a apresentação, né, no show lá no Motown. Como é que é aí, Tim Blue? Hã? O quê? Ele achou que ninguém percebeu, né? Né, cara? A Billie Jean é a música que ele faz a apresentação do passo Moonwalker pela primeira vez. Olha aí. Que é aquela andadinha que ele vai pra trás, que anda pra trás. Só uma coisa que eu queria acrescentar aqui, aliás, eu queria perguntar pra vocês, vocês que têm muito mais propriedade pra falar disso do que eu. Houve uma época, surgiu, não sei se foi boato, houve uma reportagem no Fantástico, enfim, sei lá. Que esse passo Moonwalker foi ensinado ao Michael por um brasileiro, é verdade? Não, cara. Eu creio que não. Ah, mas nem que fosse, cara. Eu ia dizer que não. Eu pelo menos nunca nem vi esse boato em lugar nenhum, cara. Ah, é? Ok. Até onde eu saiba, o Moonwalker é uma criação dele mesmo. Não é exatamente uma criação dele. Deixa eu achar o nome do cara aqui. Foi inspirado nos passos de uma outra pessoa, cara. Teve um outro cara, assim, na década de 60 que fazia algo parecido. E o Michael se inspirou nesse cara pra poder criar o passo Moonwalker ali, né? Ah, é Cab Calloway. Acho que é esse cara mesmo. É, há muitos casos registrados de os Moonwalk. Em 1932 foi executado por Cab Calloway. 85, Calloway disse que o movimento foi chamado de The Bus. Olha aí, olha aí. Em 94, ele foi feito por Judge Garland e Margaret O'Brien no filme Meet Me in St. Louis. Olha aí. E um artista chamado Bill Bailey apareceu fazendo esse movimento também, que ele chamou de Backslide, no filme Cabin in the Sky, de 1943. Ah, foi esse daí, cara, que eu queria lembrar. Esse cara aí. Olha só, viu só? E na autobiografia Moonwalk, o Michael disse que o passo foi inventado junto com alguns garotos negros nos guetos de Indiana, nos Estados Unidos. Olha aí, então essa história que eu escutei do brasileiro aí é que nem aquela história de pegar o mestre do Rio no Street Fighter, tá ligado? É lenda de fliperama. Jogar com a Akuma no Resident Evil 2, essas coisas. Caraca, isso existe? Não é? Nossa, meu Deus. Nossa, Spider, sério? Isso Spider? É lenda? Não, eu tô falando, isso é uma lenda que existe? Existia essa lenda? Nossa, isso foi até trollagem de revista. Nossa, de games, cara, da época nos Estados Unidos, cara. Não é, cara. Não. É, os caras fizeram montagem, coisa, lançaram na revista como verdade. Tá, é no dia 1º de abril, aí depois, né? Depois os caras foram lá e fizeram um mod lá, um hackzinho lá, e botaram a Akuma no lugar do Leon lá. Caraca. Era um Hadouken e acabou o jogo. Uhum, exatamente. Até na foto da revista é o Akuma dando um Hadouken no corredor lá. Então, cara, aí a Billie Jean, que ele apresenta lá o Moonwalk. Aí depois desse CD do Thriller, de 1982, o Michael fica um hiato aí de 5 anos sem lançar um CD, e ele lança o próximo CD dele em 1987, que é o CD Bad. Amado. É o cabelo. Meu Deus. Segura a empolgação do Tim Blue, cara. Uma coisa muito importante que eu sei que aconteceu nessa época, Edu, é que esses 5 anos aí, ele ficou fazendo um tratamento aí, né? Porque ele sofria de vitiligo, né? E sim, cara. Já em 1987, ele já apareceu bem, bem branco, né, cara? Ele é um ator negro, pra quem não sabe, se existe alguém que tá escutando esse podcast, não saiba, Michael Jackson era negro. E ele sofria de uma doença chamada vitiligo, que mudava, né? Ela é a perda da pigmentação, né, da melanina da pele. Isso, e aí ele fica branco. E inclusive no começo, quando ele começou a sofrer de vitiligo, ele usava luvas porque as mãos eram os primeiros locais a sofrer com a doença, né? Então ele usava luva direto, a desculpa, né, de usar luva. Inclusive, me parece que foi no CD do Bad que ele tem aquela roupa, que ele tem uma luva de toda de pedra. Isso que mesmo. Que ficou super famosa. Isso mesmo. Mas o real motivo ninguém sabia, né? Ninguém sabia. É a mesma coisa que Silent Hill, né? É, aquela névoa lá pra disfarçar o load do cenário. Sensacional isso, né, cara? O porta do Resident Evil abrindo. Isso, olha aí. Referência. Cara, e nesse CD, o Bad, é o que tem pra mim o melhor videoclipe do Michael, assim, o melhor passo de dança, a melhor coreografia da carreira dele, a que eu mais gosto de assistir direto. Olha aí. Que é a Smooth Criminal. Puta, saúde. Sensacional, velho, sensacional. Smooth Criminal é foda, cara. Cara, eu comecei a virar fã de Michael Jackson. Alguém pode digitar isso aí pra mim? Qual? Smooth Criminal? É, isso aí. Eu digito aqui. Ah, é isso aí, esse negócio aí, né? Aí, ó. É essa coisa aí. Smooth Criminal. Ai. Eu comecei porque, cara, eu comecei a virar fã de Michael mesmo. Assim, falei, cara, eu vou correr atrás dos discos desse cara aí e vou ver mais que o cara é bom. Fui assistindo ao filme Moonwalker, que o clipe da Smooth Criminal, na verdade, é um trecho do Moonwalker. Ah! Não tem um clipe só da música. É esse aí o que eu mais gosto. Olha aí. Cara, esse clipe, pra mim, é o melhor, é o melhor. Do Michael. Aí, é o Eduardo, high five. High five. E, cara, essa música, né, o Smooth Criminal, é onde ele faz o passinho The Lean, que é aquele passinho que ele faz aquela inclinação de 45 graus pro chão, assim. Cara, isso é sensacional. É um efeito muito foda, cara, visual, assim. Ah, rapaz, então, eu vi um documentário recentemente sobre o Michael, e eles revelaram como que ele faz o passinho dele. No show, é né? É a coisa mais incrível. É, eu mas sei, a cara, gente... falou disso, né? No show, isso, a gente falou isso no cast lá das músicas, Eduardo. Falou. Ah, falou, né? Então tá. Nossa senhora, a memória ronda, Eduardo, tá virando vai pra fita mesmo. Não é, cara? É. Então, aí eu mas acho isso, que passa, mas cara. Isso é nos shows, Eduardo, porque no clipe eles usaram cabos. Usaram cabos? Isso. Ah, bacana. É, então, cara, aí esse é o videoclipe pra mim que eu acho mais sensacional, mas eu creio que não é a música mais famosa do disco. Pode né? Não ser a mais famosa, mas é que eu mais gosto, então... É a minha segunda favorita. É, tem que ser o separatista, velho. Eu vou separar os que vão participar do cast e os que não vão, tu quer ver? Né, cara? Algumas músicas desse disco aí ficaram super famosas, estão conhecidas até hoje, né? Como a Bad, The Way You Make Me Feel, a Man in the Mirror. São músicas aí que várias coletâneas do Michael que saíram, né, depois da morte dele, antes da morte dele e tudo, essas músicas geralmente costumam aparecer. Cara, e pra quem assistiu o filme Moonwalker, cara, o camarada que assistiu o filme conhece todas as músicas desse álbum aí, cara. Uhum. Sim, cara, porque o álbum Moonwalker praticamente foi em cima desse disco, né, cara, o Moonwalker. A única coisa... Da infância dele e praticamente o resto é só bad, velho. A única coisa que eu me lembro desse filme, né, é que dava os comerciais no SBT, as chamadinhas, e aparecia aquela parte que ele é um robô. É muito legal aquela parte, cara. No filme, a transformação dele em robô é legal pra caramba. É legal. O filme é legal. E se editar bem, bem editadinho, assim, pra tirar as partes chatas do filme, que o filme é muito chato pra caralho. Não, cara. Você que tem o coração peludo aí. É chato. Não é, cara. Não é. Fiquei... Tira o clipe aí da música do Mocker aí, que é foda pra cacete, que é a que eu mais gosto. E a outra parte do filme que é muito legal é aquela parte que ele dança com o coelho, cara. Que aquela parte é muito engraçada, cara. É a música Speed Demon. Isso, que cara, ele tá no estúdio fugindo da galera. É a parte favorita, né? É a segunda parte favorita do filme pra mim é essa. É, as duas que importam. Nossa, high five, gente. É isso aí. Ô, Spider, vamos fazer uma separação aqui. Vamos, né, cara? Porque o pessoal é muito isqueiro, cara. Não, cara, que isso. Porra. O filme é legalzinho pra caramba. O filme é legalzinho, cara. Não é aquela coisa. Vamos separar, Edu. Black and White, Edu. Enfim, só uma curiosidade aí. Curiosidade, né? Todo mundo já sabe, mas... Eu sempre lembro do Smooth Criminal. Uma curiosidade que todo mundo já sabe, tá? Okay, eu sempre lembro do Smooth Criminal por causa do jogo do Moonwalker, né? Pois é. Não é, cara, que também a primeira fase do jogo é justamente o... É aquela abertura na porta, jogada de moeda. Não, antes do começar a musiquinha, tem ele dando aquele chute na porta e a pose pra jogar a fichinha dentro do jukebox lá, cara. Aquilo é sensacional. Aquilo, cara, é muito massa. É muito legal. Michael! Quem pulou hoje sonoplastia 10. Foi legal, não foi? Ah, cara, e diga-se de passagem, bem comentado aí ela fazer essa referência com os jogos, porque uma peculiaridade do Michael é que ele era muito fã de videogames, cara. Outra dúvida aí, Edu. Outra dúvida, Edu. Referente a isso que tu tá falando, já vou te dar a passar a bola já. Diz a lenda que o Michael foi o autor das músicas do Sonic, é verdade? Sim. Diz a lenda, não. Ele foi o autor das músicas do Sonic. Olha aí! Isso é verdade, cara. O nome dele somente não está acreditado na trilha sonora do jogo, porque nessa época foi justamente quando começaram as acusações de pedofilia contra o Michael. Ah... Então o nome dele ficou muito envolvido com escândalos de pedofilia e coisa e tal. A SEGA dos Estados Unidos achou que seria prejudicial à imagem da empresa envolver o nome do ator em um produto justamente voltado para crianças, como era o foco do Sonic, da empresa na época. Ah, que merda, cara. Né? E principalmente do jogo. Isso daí, me diz uma coisa, isso aí é só para mim que parece que isso é uma conspiração da Naugbauer só porque ele gostava mais de garota? Como é que... Conspiração de quem? Da empresa de chocolate, aquela Naugbauer. Caraca, eu demorei não, pra entender. Véio, não, puta, cara. Nossa, a gente tá falando um troço sério, né? E tal, o Team Blue veio com essa. Peraí. A iniciativa Praça é Nossa está ali convidando. Não só convida, como lhe abraça, por trás ainda. Você está obrigado. Isso. E a iniciativa Machine Cast te dá um chute na bunda, porque puta que pariu, velho. Meu Deus, velho. Essa foi profunda. Não, foi de doer no estômago, foi só lá... isso. Não, foi de doer nas bolas, velho. Tá ligado? Caceta. Tá bom, deu, cheio. Desculpa aí, vai, continua essa merda. Vai. Foi um chute. Pega aí o podcast pra vocês, tchau. Chorou, parou. Mas aí, cara, eu até li um documentário, tem um documentário que fala justamente do negócio da participação do Michael na composição da trilha sonora do Sonic 3, e tem as músicas do Michael, eu não vou saber agora precisar quais são, mas tem algumas músicas do Michael que, se você ouvir elas, você nota trechos semelhantes nas músicas do Sonic 3, saca? Ah, tem várias músicas. É só rodar o disco isso. Ao contrário. Não é show da Xuxa, não. Saca? Mas tem isso, cara. E sim, velho, desmistificando a lenda aí, o Michael ajudou, sim. Ele tem lá participação na composição da trilha sonora do Sonic 3. Olha aí, então eu vou lá jogar um Street Fighter 2 pra ver se eu derroto o Shenlong. Caraca, você hoje tá impossível, cara. Ah, cara, mas se isso aí é verdade, eu acredito no Santos também, pô. Né? Aí, cara, a gente fica 4 anos aí num hiatozinho até o Michael lançar. Ah, outra coisa a gente não comentou, importante, do Bad. Eduardo, a gente não comentou muita coisa. Não, mas isso é super importante, cara. Do disco Bad, é o terceiro disco dos 5 discos do Michael a figurar entre os mais vendidos na história da música. Olha aí. Então ele já emplacou, cara, olha que façanha. O cara emplacou 3 discos entre os mais vendidos na história em sequência. Sequência, cara. Saca? Não é aquela coisa assim, pô, o cara fez um ótimo trabalho, aí teve aquele declínio, aí lá, no tantos anos depois, voltou com alguma coisa diferente e tal. Não. O cara fez de novo, e o cara fez mais uma vez, velho. É, a única... Não é à toa que ele era o rei do pop. A única coisa que ofuscou, assim, um pouquinho, em questão de sucesso, é porque o disco anterior, o Thriller, ele tinha feito um sucesso muito absurdo, estratosférico, cara. E aí você imagina que a expectativa de todo mundo pro próximo álbum é nada menos que aquilo, né? Obviamente que o disco Sim. Bad não fez tanto sucesso quanto o Thriller. Só que ele acabou abrangendo outros públicos, justamente pela pegada, pelo tipo de música, pela música Beat It, que tem uma pegada mais rock, assim. Ele acabou pisando em outros terrenos e abraçando mais públicos, né? Exatamente. Ele não fez tanto sucesso em vendas, em números, quanto o Thriller, mas ele acabou abraçando um outro público, assim. E pra você ver o que é um artista competente, né, cara? Tipo, um trabalho que não rende o esperado, digamos assim, tá lá na lista dos mais vendidos na história, velho. Tá? 3 álbuns em sequência é... Meu, só por isso o cara já merecia um prêmio, cara. Só por esse fato. Não é... Certo, pessoal, estamos terminando essa primeira parte do podcast sobre Michael Jackson. Este é o lado A, semana que vem tem o lado B, então fique agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será? Pode ser possível que tenha off-topics, vai saber, né? Então, tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Certo, pessoal, estamos aqui na leitura de e-mails e comentários. Porém, né, meu querido Eduardo Filhote, que está aqui comigo. Pois é, cara, que nossa, dá até uma angústia, uma dor. Tu vê, né, cara? Numa semana os caras mandam muralhas, Everestes de textos e na outra, nem sequer comentários. Comentários tem aí, né? Pois é, cara. Nem do Vitor Urubatã, nem do Anderson Costa, nem do Thiago Ramos Melo, nem do Darley Santos. Ninguém, cara. Absolutamente ninguém. Ninguém, cara. Pô, o que aconteceu, galera? Vocês não gostaram? O que foi? Internet caiu por aí afora? Será que tá tendo um apocalipse internetico e a gente não tá sabendo? Não é, cara? Por acaso vocês não receberam a notificação do cast? Pois é. Não, mas os downloads estão normais, Eduardo. Olha só, cara, a galera só não quis comentar. Só não quis comentar, vai ver, ficar com vergonha. Enfim. Bom, então vamos abordar alguns dos assuntos então aqui, né, Eduardo? Já que não temos nem e-mail, nem comentários pra ler. O primeiro deles é que a segunda parte, né, do cast do Michael Jackson vai... Michael Jackson vai sair só semana que vem, né? Segunda-feira sai a parte do lado B, né? O lado White, né? O lado Black. Não, o lado Black é esse. Então. E o lado White é o próximo. Sim, sim. E então aguardem aí que é o segundo lado também, a segunda parte do cast tá bem maneira. Fizemos uma versão bolachão. Lado A, lado B. E outra é sobre o Cast of Tretas. Pra quem quiser participar do Cast of Tretas, mandem e-mail, né, com o assunto Cast of Tretas, dizendo que gostaria de participar. Deixe lá seu Skype ou apenas deixe um interesse ali que a gente combina. Depois você vai entrar numa fila de inscritos, né? Já temos alguns aí já. E aí, quando chegar a hora, você vai ser comunicado. Se puder participar, a gente vai acertar tudo direitinho. Né, Edu? Não precisa ficar com medo nem com vergonha, né, Edu? É, cara, pode ficar sossegado, pode ficar tranquilo. Se você quiser até indicar quem que você gostaria de desafiar, pode ficar à vontade, pra não se sentir medo. Outra coisa é o seguinte, o cast número 50 está chegando aí, Edu. Olha só, 50. 50, cara. Claro que não é, não são 50 podcasts que a gente grava, porque já passou faz tempo, né? É que o MachineCast, né? A numeração do MachineCast tá chegando 50. Pois é, cara. E aí a gente pretende fazer um podcast especial aí com a participação dos ouvintes. Então, vai ter um post no Facebook, vai ter um post no grupo do... Vai ter uma mensagem, no caso, no grupo do Telegram. E no Alvanista, aqueles que quiserem participar, deixem lá seu Skype, né? E a gente vai dizer qual o dia e a hora que a gente vai ligar ali. Vocês vão poder entrar uns minutos ali pra conversar com a gente, um pouco sobre o MachineCast. E as pessoas que não vão poder participar e quiserem mesmo assim deixar uma mensagem, vocês podem mandar uma mensagem de áudio via Telegram, via e-mail, né? Você pode gravar o áudio e mandar por e-mail para o MachineCast lá no contato@machinecast.com.br. Existem várias formas aí. E aí a gente monta aí de acordo com o que a gente achar melhor, né? Assim que tiver o post, vocês vão ficar sabendo. É só acompanhar a gente nas redes sociais aí. É isso aí. E eu acho que era isso, né, Eduardo? Então, já que não temos mais assuntos, nem e-mails, nem comentários para ler, a gente pode se despedir, né? É isso aí, cara. A gente fica por aqui, mas aguardamos que no próximo, né, que vocês comentem bastante aí sobre o rei do pop, porque o rei merece. Com certeza. Ó, né? Oh, Deus livre passar o rei sem comentários e e-mails, né? Triste. Não é, cara. Triste. Triste mesmo. A caveira dele tá se revirando